this whole world. Parabólica. Música número 52 na parada US Hot 100 e música número 7 na parada US Hot Dance Electronic Songs, a britânica Lois Tomlinson com o DJ americano Steve Aoki com a música chamada Just Hold On. Aliás, eles cantaram essa música em dezembro na final do The X Factor na Inglaterra, dias depois da morte da mãe aí de Lois Tomlinson por leucemia. Ela mesmo ainda triste, abatida pela morte da mãe, foi aplaudida de pé pela performance da música. Aliás, a música Just Hold On foi uma homenagem dela pra mãe que realmente comoveu a Inglaterra. E para abrir mais um bloco, agora a gente tem o DJ e produtor sueco Tom Lagerdring, conhecido como Matoma, e os vocais da também inglesa Beck Hill, uma música chamada False Alarm, lançamento Parlophone Records e Warner Music, que é a número 12 na parada UK Top 40 e foi lançada essa semana aqui nos Estados Unidos. Your heart. Sal, Parabolica America. You and I and nobody else. In the feelings I never felt. The way you got me under your spell. Don't you keep it all to yourself. Mais uma das faixas do álbum Glory Days, das inglesas do Little Mix. A música se chama Touch, é a número 4 na parada UK Top 40, que tá mandando muita música aqui para os Estados Unidos nesse final de 2016, começo de 2017. A próxima que você vai ouvir agora é a música número 38 da Terra da Rainha Elizabeth. Aliás, que não tá nada bem, né? Isso realmente é preocupante. Mas vamos lá. Vem aí John Legend com Love Me Now, primeiro single do novo álbum dele, que vai se chamar Darkness and Light, presente em 8 paradas da revista Billboard. Essa que você tá ouvindo aí chama Love Me Now, é a música número 23 do Hot 100. Pulling me further, further than I've been before. Making me stronger, shaking me right to the core. Oh, yeah. I don't know what's in the stars. Never heard it from above. The world isn't ours, but I know. If you ain't mine, I'll be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it, I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll

inglesa Hannah Diamond de Norwich, com apenas 24 anos, e o seu mais recente single chama-se Make Believe, outro dos lançamentos da semana nos Estados Unidos, quase todos vindo da Inglaterra. E agora é a vez da gente ir para Miami na hora de um lançamento. A gente vai ouvir aí a voz de uma americana de 34 anos chamada Jessica Lynn Sura. Você conhece, claro, com o nome de Jay Sura. Ela foi uma das The Pussycat Dolls. O novo single dela tem a participação do cubano radicado em Miami, Pitbull, e se chama When a Girl Loves a Boy. At all. Baby, baby. Parabolica America. Play that song, the one that makes me go all night long, the one that makes me think of you. That's all you gotta do. Hey, Mr. DJ, when you gonna spin it? My baby's favorite record, she been waiting for me. She invited all the friends, and I'm buying all the rounds, and they're all dolled up. DJ, please don't let me down. When you gonna play that song? When you gonna earn that pay? When you gonna play that song and make my day? She said, play that song. Os californianos, o Train e a sua nova música, parte do álbum A Girl, A Bottle and a Boat, que vem aí em 2017. O single se chama Play That Song, chegou ao número 77 no Hot 100 e a música número 12 na parada A do Top 40 aqui nos Estados Unidos, a revista Billboard. Antes, teve o tema do filme 50 Tons de Cinza, A Darker Shade of Grey, com o Zane, o inglês Zane, e a americana Taylor Swift. A música se chama I Don't Want to Live Forever, e é a número 6 do Hot 100, a revista Billboard, nessa semana. E o Parabólica América, que tá cheio de música legal, traz aí a sueca de apenas 15 anos, que se chama Nova Miller. Ela vem com uma música chamada Add a Little Fire, música que estreou hoje, está estreando hoje nos serviços de streaming aqui dos Estados Unidos. Aumente o som e conheça Nova Miller. Take wild, and the night's young. Enjoy my drug, bring you into my face, no. Drop it down to that bass drum. I got what you dream about. Nail scratching my back tat. Eyes closed when you scream out, and you keep me in with those hips. While my teeth sinking those lips, while your body's giving me life, and you suffocating my kiss. Then you said I want you forever, hey. Even when we're not together. Scars on my body, so I can take you wherever, night. I want you, hey, forever, even when we're not together. Scars on my body, I can look at you and never get. Am I out of my head? Am I out of my mind? If you only knew the bad things I like, don't think that I can't explain it. What can I say? It's complicated. Don't matter what you say, don't matter what you do. Explain it, I love the pain, and I love the way that your breath melts me like Novocaine. And we are always high, keep it strange. Okay, yeah, I'm insane, but you're the same. Let me paint the picture, couch by the kitchen. Hey, nothing but your heels on, losing all religion. You're my pretty little vixen, and I'm that voice inside your head that keeps telling you to listen to all the bad things I say. And you said I want you forever, even when we're late. Scars on my body, so I can take you wherever, life. I want you, ay, forever, even when we're not together. Scars on my body, I can look at you and never get. Am I out of my head? Am I out of my mind? If you only knew the bad things I like, don't think that I can't explain it. What can I say? It's complicated. Don't matter what you say, don't matter what you do. Essa é a cubana Camila Cabello com o texano Richard Colson Baker, mais conhecido como Machine Gun Kelly. Rapper que, ao contrário, parece com a voz poderosa que ele tem, é branco e faz muito sucesso aqui nos Estados Unidos. A música dos dois se chama Bad Things, tem parte da letra inspirada aí na música Out of My Head, da banda Fastball dos anos 90. E essa que você ouviu aí é a música número 9 na parada Hot 100 nos Estados Unidos nessa semana. Vai tocar com certeza para todo lado. Machine Gun Kelly e Camila Cabello com Bad Things. E mudando o clima de hoje, a gente vai voltar a 1979. Essa música, de modo super apropriado, foi lançada numa sexta-feira, dia 10 de novembro de 1978, mas foi em fevereiro de 79 que ela passou 4 semanas em primeiro lugar no Hot 100 da revista Billboard dos Estados Unidos. Todos os royalties dessa música foram doados aí pelo artista dela para UNICEF desde 1979, e ela é listada para Rolling Stone com a música número 308 entre as 500 melhores de todos os tempos. Um clássico que as novas gerações precisam conhecer com ele. Rod Stewart. Rewinds Parabolica America. She sits alone, waiting for suggestions. He's so nervous, avoiding all the questions. His lips are dry, her heart's gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? Well, you're on my body and you think I'm sexy. Come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come. esse é o Cavaleiro da Rainha, Sir Roderick David Rod Stewart, com Do You Think I'm Sexy, a música número 27 a 38 anos nos Estados Unidos. Olha, 79 é um ano de muita música legal. A próxima é um clássico que eu curto desde os 10 anos de idade. A banda se chama Hot Chocolate, vem de West Hampstead, da Inglaterra, e era liderada por um vocalista com uma voz maravilhosa chamada Errol Brown, que infelizmente morreu em 2015. A música que você está ouvindo aí tem o nome do álbum que eles lançaram em 78 e era a música número 16 nessa semana em 79. Hot Chocolate com Everyone It's a Winner. Clássico de 1979 no Parabólica América, que hoje trouxe muita música da Disco Music pra você e vai trazer mais uma inesquecível. Essa, ainda mais conhecida no mundo inteiro graças ao desenho Shrek da DreamWorks. A banda de Rhythm and Blues de New York City, liderada por Nile Rodgers, com Le Free. Shit. Essa música que você acabou de ouvir aí, Shake Call the Freak, ranqueada pela Billboard com a música número 21 na parada das 100 melhores músicas do século 20, que era também a número 2 do Hot 100 38 anos atrás nos Estados Unidos. A volta ao tempo de 79 teve ainda Hot Chocolate com Everyone It's a Winner, que era a música número 16 essa semana, e Rod Stewart com Do You Think I'm Sexy, a música número 27 essa semana em 1979. E terminando a volta ao tempo do Parabólica América, a gente vai trazer agora um bloco diferente que não tem country music hoje. Tem aí duas músicas de um duo bastante falado na Inglaterra, chamado Charisma Duo. A vocalista se chama Talisha e o instrumentista se chama Chris. Eles são especialistas em versões acústicas sensacionais. Eu achei o disco deles agora no fim do ano e fiquei impressionado. Você vai ouvir duas deles. A primeira é a versão do Savage Garden, que você está ouvindo aí já. Truly, Madly, Deeply. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. Be your hope, I'll be your love, be everything that you need. Love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting on a new beginning. A reason for living, a deeper meaning, yeah. I want to stand with you on a mountain. I want to bathe with you in the sea. I want to lay like this forever until the sky falls down on me. And when the stars are shining brightly in the velvet sky, I'll make a wish, send it to heaven, then make you want to cry. Tears of joy for all the pleasure and the certainty. Then we're surrounded by the comfort and protection of the highest powers. In lonely hours, the tears devour you. I want to stand with you on a mountain. I want to bathe with you in the sea. I want to lay like this forever until the sky falls down on me. I want to stand with you on a mountain. I want to bathe with you in the sea. I want to lay like this forever until the sky falls down on me. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. This love in our photographs. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it'll get easier with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts forever frozen, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Home, home, home. Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16. Next to your heart, be where I should be. Keep it deep within your soul, yeah. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed. Inside these pages, you just hold me. I won't never let you go, no. Just wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. E esse é o Charisma Duo com a versão acústica do Ed Sheeran, ou como diz aí no filme Bridget Jones, o cara da Starbucks, a música Photograph, fechando mais uma edição do Parabólica América, o primeiro do ano de 2017. Obrigado aí pela sua sintonia, por todo mundo. Eu volto dia 21 de janeiro, direto de São Paulo, Brasil. Semana que vem tem mais uma edição de Parabólica Europa com Urbano Cavelli, direto de Berlim, na Alemanha. E o Parabólica é sempre uma produção da Nova Sound Studio USA. A apresentação do programa Parabólica América de Serginho Ricardo, essa é a edição 105 de janeiro de 2017. que você ouviu aí em uma das diversas rádios afiliadas por todo o mundo. Obrigado. Para ouvir esse programa novamente ou todos os anteriores, você pode visitar o Mixcloud da Nova Sound Studio no endereço www.mixcloud.com/parabólica e também pode visitar o nosso site www.parabólica.show. E a nossa última música de hoje vem aí com a sueca Zara Larsson, que já toca aí no Parabólica há meses, né? Foi descoberta no Brasil, acho que essa semana aí, eu vi alguma coisa no UOL. É a música número 2 da parada UK Top 40, que chega agora aos Estados Unidos. A nova dela se chama I Would Like. Ouve aí. Grande abraço, obrigado pela sintonia e até breve. Tchau. I didn't know that I could want you so deep until I saw you with someone who's not me. You got me playing in a game that ain't fair, but you're taking me there, you're taking me there. Somebody, I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. Oh, under your sexy body. Sexy body, I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. Sexy body. America. A Rio Rádio também pode ser ouvida em celulares. Entre no site da rádio. Você vai encontrar alternativas para ouvir a rádio de acordo com o seu aparelho. Rompendo os limites do rádio. Rio Sul Rádio. 22 horas e 15 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelly tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo? É com a Fisiobelly.